91 Decolou 20, controle 119.8. 98, 131, 91. Seria autorização da Zuca 207? Afirma, Zuca 207. Autorizado Guarulhos, via Peugeot 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 Base, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da Euleda Motiva. Transponda 5545, controle Salvador, operando a frequência 119, decimal 80. 360 autorizado, a rota confere com o plano, decola da 10, com a direita é o Leda Mótima e o transponder 5545, 1980, o Razul KD07. 5545 no transponder, 360 nível. 5545, 360 nível, já está pronto no portal 3, pode ser 307. Autorizado, sanitário, 5407. Autorizado, chama, tá, Razul KD07. táxi 4207, tem 90 a bordo, autonomia 4 horas e 40, alterna Rio Preto. Autorizado, táxi, até o ponto de espera, e ainda no ponto de espera, Torre. 118, decimal, 95, atingir altímetro no 09. 09, e índio, 1895, boa. Livre pouso, piscina 0, vento 130 graus, com 11 nós. E quando? Azul 4207, quanto espera? Pronto, piscina 0. Azul 4207, mantém quanto continua aproximação, o Adão está livre. Bono 621, no sol faz 30, direito no 21. Direito é 21, bono, para meio 21. Bono 621, autorizado, táxi e Alfa, táxi 6 Juliette, portão 09. Alfa Juliette, para o 9. Chanel 6255, livre pouso, pista no 0, vento 150 graus, no 99. Livre pouso, 255. Fernando chamou a torre. Victorinho de Juliette, agora sim, se passem. Afirma, segundo 21. 6255, solução 32, corrigindo. Não. Livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, cono 09. Livre pouso, bem nevado. Azul 4207, pode 09, você via aquela final ali, mantém? Mas a Bianca ali mantém, azul 4207. Autorizado decolagem. Romeu, Zulu, até o Romeu, continua aproximação para o 7, reporta medicada em Rimar. Confirme novamente a mensagem para o Zulu, até o Romeu. Até o Romeu, continua aproximação, reporta na vertical da Rimar. Separa na vertical da Rimar, Zulu, até o Romeu. Chanel 6200, cantuno 30 graus, com 129, livre pouso, pista no zero. Fundo autorizado, pistão no zero, janela 6200. Confirma o vento por gentileza? 130 graus, com 12 nós. Perfeito, obrigado. Azul 4207, decolou 34, controle civil 198. 198, 4207. Presente, faço 360 pela sua esquerda, devido a tráfego para pouso, pistão zero. 360, papai Romeu, do meu carro. Oi, Salvador, bom dia, com a 739, sinal longa, pista 10. Bono 739, continua aproximação, guardando pista livre. Chegou no 739. É 200, solo 36, direito no 219. Piso no na direita, direito, janela 62, entraram. Salvador, voa 6200, ali, bro. Escuta. 6200, autorizado taxa, via taxa Alfa, taxa Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, até o 08, 6200. Agora, 739. Então, em Salvador, o Zulu da Alma irá fazer mais um 260 aqui, na final da 17. Então, Romeu, continua aproximação, olhando a autorização de pouso, vento 140 graus, 11 nós. Precisa abrir a formação, tráfego se aproximando para a pista auxiliar, não vai interferir. Gente, o tráfego com a nossa retração. Bom, no 62, bom dia, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Hotel Romeu, livre pouso no 7, vento 140 graus, 11 nós. Livre pouso do Hotel Romeu. No 739, sala 38, direito no 211. Direita 211, no 739. Bom, no 739, autorizar ataque, via taxiway Alfa, Juliette, portão 0, portão 1-1. Alfa, Juliette, portão 1-1, vou no 739. Solo 44. Pilotão Romeu, solo 439, livre backtrack, acionar frequência livre. Backtrack, solo 44. Vitorinha Juliette, prossiga. Quanto no PLB, o Vitorinha Juliette? Primeiro, Papá Romeu, Vitorinha Juliette? Gente, aguarde. Tango, Vitor e Juliette, confirme o horário do plano. 1-4-0-0. Não copiei? 1-4-0-0. No 62, solo 242, direito no 211. Direito 211, pô. Vitor Índia Juliette, só confirme, é pra Cairu 1445, horário do plano? 1-4-4-1-4-0-0 ainda, 1-4-4-5 a volta. 4082, final de 8. Foi 162, autorizado ataque, foi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, gol 1162. Zero, 4082, autorizado pouso, pistão no 0, ventou no 30 graus, 109. Livre pouso na 10, 4082. Juliette, pronto, cópia. Pronto. Salvador para Cairu, 1000 pés, decola da 17, curva direita, corredor, axé. 0157 no transponder, controle Salvador, opera na frequência 119, decimal 80. Planejamento correto, torre agora em 118, decimal 95, fracionamento, táxi de decolagem, ajuste de altímetro no 019. Bom, Vitor em Juliette, bom dia, prossiga. Autorizado, senhor, pronto, táxi. Autorizado o táxi, reposta para ingresso na pista no site, Vitor em Juliette. Botar a parte ingresso. Ingresso atualizado, ingresso e decolagem, pistão no 7, vento no 30 graus, 109. Azul 4082, solo foi 46, chamo controle, corrigindo, chamo solo em 121, decimal 1. Solo 21, 1. Salvador, muito bom dia. Azul 4082, livrando a porta de sorte, não sei, escuta. Azul 4082, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, por 01, Azul 4082. Claro, Papa Romeu até o meu Golfo. Papa Romeu até o meu Golfo, prossiga. Para a Juliette, para o Golfo, para o Golfo, para o Golfo, para o Papá Romeu até o Romeu Golf, autorizado sobrevoo na cidade de baixo, coordenação com a torre, decolagem com proa UISC. Acione 0132 no transponder, 500 pés, controle operando na frequência 119.80. Centro Romeu até Romeu Golfo, torre agora em 118.95, ajuste de altímetro na 019. Salvador, bom dia, é o gol 1790, tem das condições, posição 7, autorização para Recife. 1790, Juliette, informação em curso para Recife, autorizado, nível de voo 370, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Uca, Jamo, Aru, transponder 5567, Rio Salvador, operando a frequência 119.80. Autorizado Recife, nível 370, falta compasso plano, decola da 1-0, segundo, da saída Puca, Jamo, Aracaju, curva esquerda, após decolagem, transponder 5567, controle CL1, 119.8. O 1790 com sentimento correto, chame pronto na posição. Confirme a posição que se encontra, o 1790? Na 7. Gente, chame pronto na 07. Obrigado, senhor. Salvador, bom dia, Tantra, passando hoje a terra, igual da Tantra. 3198, início de posto, 0, 1150 graus, 119. Sim, eu acho que é bom dia. Tango Índia, bom dia, prossiga. O Oscar Índia está no 45. Se não for possível, você está achando que está na cabeceira 35. Se tiver coordenação com o freio, nós cantamos isso? Vai que eu prendi a última. Fazendo o teste com o freio, nós cantamos Índia? Negativo, somente o teste do equipamento transfondo. Tá, ok, então está autorizado o teste, reporta para táxi. Está pronto, está presente. Tá autorizado então o táxi até a cabeceira 35, Oscar Tango Índia, reporta iniciando o cheque. Gente, é o Oscar Tango Índia, viu? Tá, ok, Eco Tango Índia, corrigindo, Eco Tango Índia. Até o meu Golfo, você chega? Até o meu Golfo com rumo uísque, apenas 0 da TAM, na curtíssima da 1-0. O ajuste no 0-1-9, reporta fora do solo, Irmar. Reportará fora do solo. O Jardim está só com a aeronave da TAM, não vai ter que questão no prédio. É, o Tango Índia autorizado o ingresso, cabeceira 35. Obrigado, ingresso, olha aí. Então, meu Golfo, você colou, se quiser, transfere controle, com 198. Transfere controle, até o meu. Solo Salvador, bom dia, da 3198. 3198, autorizado a taxa via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o 053198. Rádio Sacargo 847, bom dia. Autorizado pouso pista no zero, vento 1140 graus, zona 09. Leve pouso, pista controle 119, não, oi, paciente. Alô, chamou o Gol no 621, para São Paulo com Goi. Chegou no 621, no paciente da Juliette. Afirmativo. Autorizado Salvador para Congonhas, São Paulo, via peso 1-0, por base, peso 1-6, nível de voo 360, decola da pista 1-0, curva direita, saída da Euleda, Mótima. Transponder 5502, controle Salvador, operando na frequência 119.80. São Paulo Congonhas aprovado pela rota Zulu, no 0 por base, Zulu 1-6, da Hotel Zulu, Zulu, direto. Bolívia 360, decola da 1-0 com curva direita na saída da Euleda, Mótima. Transponder 5502, controle 09-8. Foram 621, contagiamento correto, posição 09, chão e pronto. Camarada, obrigado. Para prosseguir estacionamento, voo no 790, portão 7. Voo no 790, autorizado 07, chame táxi. Depois de estacionamento, no 790. Tração 847, solo 5, direita 1-2-1-1. Direita 2-1-1, abre 8487. Alô, Salvador, muito boa tarde. É o Atacargo 8487, livrou aqui na Golf. Chame o I121 décima 1, por gentileza. Opa, perdão. Do 487, livrou na Golf. Alfa 487, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Avisa 8487. Amistral 8587, correção táxi autorizada via Alfa Kilo, posição 07, pátio 3. Alfa Kilo para 07 no pátio 3, ABS 8487. Do retorno ao pátio, repasse liberando a pista, ABS também. Opa, beleza. Salvador, bom dia, o papá papai e a papá mais. Senhor é o papapapá Lima Papa Mike? Papapapá Lima Papa Mike, confirma intenção pouso W097. Intenções de dirigir para o Pátio 3, senhora, está autorizado, Pátio 3. Seria apenas para abastecimento posterior de decolagem, confirma? Não, senhora, transporte para aero, para terminal de passageiros, após regressa para o Pátio 3. Gente, só um instante de coordenação junto ao freio, inicialmente mantenha o farol de tapão aguardando instruções. Ok, já está a próxima farol de tapão, aguarda, o Lima Papa Mike. Lima Papa Mike confirmando, seriam desembarque de 3 passageiros e após posterior decolagem? Negativo, senhora. Transporte para um passageiro até o terminal de passageiro, até o terminal de embarque e após regressa com outro passageiro para o helicóptero. Sim, seria um novo plano após o parqueamento fase 3? Positivo. Nova notificação, ajuda para a FAE. Gente. Role 1, 119.8. Só confirma o transponder, 0274. Afirmo. CF 180, autorizado em Delta, saída coral, de pausa 10, sua direita, 0264, transponder, 198446. Quase 466, correto, tentando ser o pushback, acionamento. Reportará, tá bom. Reportará na curta final, Lian Papa Mike. Informação no litoral sul, visual para a capitana 28. Gente, Lima Papa Mike, autorizado para seguir direto para o Pátio 3. Fique atento à aeronave da APSA parqueando na última posição e atento à movimentação no pátio. Chega, fica atento, está visual para a aeronave da APSA. Lima Papa Mike, segue para o Pátio 3. O sol corrigindo, o vento Salvador 150 graus, 109, do Lima Papa Mike. 7109, Lima Papa Mike. Oi, Salvador, bom dia. Bolo 790, próxima comunicada da 10, pronto. Bolo 790, ali mantém o 10. Ali mantém o 10, bolo 790. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 150 graus, 119. Lembra da decolagem 10, vamos 790. Lima Papa Mike está no solo controlado. Lima Papa Mike, considere o solo 03 para a nova cópia. Chame o solo Salvador em 121, décima 1. Já foi coordenado junto aí para o apoio, viatura. Graças a Deus pela cooperação, Lima Papa Mike. Até ela, migrante. Até. Processo 90, decolar 202, chame controle Salvador, 119, décima 8. É, precisa 98, vai chamar. É. 660 para o Galeão. Oxenner 62, 103, boa tarde. Galeão, 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Irumi, onde intercepta por November 857 até Moussa. 5574, transponder, controle 119, decimal 8. Aprovado, Galeão, nível 360, 4.1, decolando a 10, curva direita, faz da El, Leda, avança após a Guai, Irumi, onde intercepta por November 857, Moussa, e a chegada para o Galeão. Transponde 5574, controle 120, décima 8. Correto, transponde para o puxa salamento, Xener 63, 13. Reportarei. Salo, gol no 621, pushback para a meta, 19. Autorizado, Xener Taxi, gol no 621. Autorizado, Xener para o ataque, beleza. Papapá Alfa Tango Tango, voos autorizados, pistão no zero, vento 160 graus, 109. Papapá Alfa Tango Tango no solo 07, libere a direita via Delta, confirma a intenção, parte 3. Solo Salvador, voo 1556 com a Juliette, autorização para o Galeão. Voo 1556, boa tarde, Galeão, autorizado nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda, Irumi, onde intercepta ser November 857 até Mouse. 5562, transponder, controle 119, decimal 8. 1908. 1912, 1908, ó. Dume, Luna 10 com a curva direita, Rosa Upper November 857, MOUS, transponder 5562, e o controle 119, small 8, o Rono 556. Rono 556, correto, Rono, pronto para o pushback, acionamento. É, boa tarde, 556. Paulo Gono 621 para o táxi, está com 167 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, alterna a galhão. 1621, no táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1-1-3-1-9-5, ajuste 1-0-8, bom voo. Repor, táxi, Pátio Índia, no ponto de espera, 2-9-5, obrigado, bom dia. Para o papá Alfa Tango Tango, cheque rádio, posição 6-2-3. Salvador, é o papá Rodrigo Gustavo, 4-4, copo de Rio para feira. Copo de tráfego. Papá Romeu do Lua está Romeu. E outra Romeu, notificação? Afirmativo, notificação. Sim, já guarde cópia. Papa Romeu Zulu, tem Romeu confirmando a notificação para 1-5-5? Mantido. Quente para a Feira de Santana, João Durval, decolagem da 1-7, curva à esquerda, pelo corredor pó. Transponder 0-1-2-2, controle 1-1-9-8. Autorizado Feira, no 045, curva à esquerda, saída corredor forte, transponder, confirme novamente para o Rio da Romeu. Transponder 0122. Foi 0122, o controle 1998. Afirma, Papa Romeu, o Zulu, até Romeu, que você chama, está correto? Confirmando, intenciona a decolagem da 35, vento 140 graus, 109. Salvador, bom dia, do 4076, né? Eu sou 4076, bom dia, táxi de Alfa, chamamento do Juliette. Alfa, do Juliette. Salvador, acessível a decolagem da 35, do Lua Terra Romeu, decolagem da 35, curva à esquerda, direita em rota. Acionamento, táxi de colagem com a torre, 1-1-8, direção 95, ajuste na 0-1-8. Acionamento com a torre, 1-1-8, nossa. Outro 076, autorizado Juliette, portão 09. Juliette pro portão 09, 4076. Torre Salvador, Oxanã 6356, aproximação final LS, X-Ray, pistão 0. Oxanã 6356, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 99. Pouso autorizado, pistão 0, 6356. Zulu Hotel Romeu, livre acionar, chame táxi. Boa tarde, Lula, tá bom. 864, boa tarde. Para Maceió, nível 350 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida pouca, Jamo, Aracaju. E upper do 17. 5007, transponder, controle 1-1-9-8. Maceió nível 3-0, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Gilma, Aracaju, upper 0-1-7, 0-0-7, 19-8, controle Salvador, 1-8-6-4. Boa noite, minha Fátima, tipo, Hatcham, pronto para o pushback acionamento. Vamos na porta 2. Nomeia 2-1, condições de agilizar manobras e decolar tão logo autorizado? Afirmativo, né? Gente, após o pouso da aeronave da Avianca na curtíssima linha, mantém agilizando manobras, preparando-se para a decolagem em tão logo autorizado. Gente, vai agilizar agora, aqui. Estou em Salvador, o Zulu está um meio para o táxi, um a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Vera Cruz. O Zulu Hotel Romeu confirma, Pátio? O Zulu está no meio do Pátio 4, está na cabeceira 35. Gente, autorizado, táxi, reporte, alinhado e pronto, cabeceira 35, o Zulu Hotel Romeu. Você pode parar na 35, o Zulu Hotel, né? Alinhado e pronto. Tava pra Alfa, Tango Tango, cheque rádio, chame novamente. Alfa, Tango Tango, cheque rádio, chame novamente. São 3-2, no meio, continue a aproximação, aguarde pista livre, Boeing da Gol presta a iniciar a rolagem, pistão no zero. Bom, no meio 2-1, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 170 graus, 9 nós. Sim, chegou, 5-6, táxi via Alfa Chamiante da Juliette. Táxi via Alfa, táxi da Juliette, 6-3-5-6. Solo, papapá, Alfa Tango Tango, acionado no pátio 3, pronto para o táxi até a Angada Baité. Alfa Tango Tango, autorizado, reporte na Quebec para o cruzamento. Volta lá na Quebec para o cruzamento, Alfa Tango Tango. São 3-2, 1-6, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-6, 0 graus, 9 nós. Autorizado, pouso no zero, 3-2, 1-6. 1-6, 2-1, decolado aos 1-5, chame o controle Salvador, 1-1-9, décima 8, bom voo. 3-8, bom. Metre 56, táxi via Juliette, posição 1-4. Gente, via Juliette, da posição 1-4, 6-3-5-6. Tango 3296, no solo 17, libere via Foxtrot, chame solo Salvador 121, décima 1. 0 3 Alfa Tango Tango, autorizado, cruzamento imediato, pistão no 7, papá, ao estacionar na Baeté, frequência livre. Romeu Zulu, até o Romeu pronto? O Zulu está Romeu alinhado pronto para decolagem. Gente, informo que após decolagem da manter a proa de decolagem restrito a 1.000 pés até a liberação do controle Salvador, o papá Romeu Zulu, até o Romeu. Restrito a 1.000 pés na proa de decolagem até a liberação do controle do Zulu. Papá Romeu Zulu, até o Romeu, decolagem autorizada, pista 35, vento 160 graus, 109. Livre decolagem, Zulu, até o Romeu, na pista 35. Então, 03. 03, Jean. Grata. Papá Romeu Zulu, hotel Romeu, decolado aos 20, acione 0122 e chame controle Salvador em 119, décima 8, bom voo. Acionado 0122, eu farei o controle em 119, décima 8, Zulu, hotel Romeu.